Sugar, we can watch the early movie. If you want my body Breakout, ainda Elvis Presley, Suspicious Minds, Creedence Clearwater Revival, Rude Mary, Rod Stewart, I Think I'm Sexy, nem parece um set list do Flash House, né? Também tivemos aí C-Ron com Supernature, Billy Ocean, Caribbean Queen. Começamos o Flash House de hoje com Black Box, Right on Time. É, só foi o primeiro bloco, eu posso garantir pra você que o segundo tá maneiraço também. Se eu fosse você, eu não sairia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. Seis e trinta e seis. Wilson Rádio Serviço. Mitos e verdades. As respostas para as dúvidas mais populares sobre o câncer. Você sabia? Anemia transforma-se em leucemia? Mito. A leucemia causa anemia devido à diminuição do número da fabricação das células vermelhas. Quase todas as crianças que têm leucemia apresentam anemia. Mas nem todas as que têm anemia vão desenvolver leucemia. A anemia tem diversas causas, como excesso de menstruação e má alimentação. Mitos e verdades sobre o câncer. Um programa do Hospital de Amor. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. E também algumas diferentinhas. Versões ao vivo. Conteúdo de qualidade. Sem mesmices. A rádio certa. Para o público certo. Voltamos a apresentar Flash House. Christopher Cross, Never Be The Same, iniciando o segundo bloco do Flash House de hoje, que terá ainda Kathy Dennis, Carly Simon, Deep Purple, Depeche Mode, Duran Duran e por aí vai. Se eu fosse você, aumentaria o volume dessa bagaça daí e curtiria. We'll be right back. DJ Marcandi. You know I'll always be your girl.

cause you're reeling. Baby, try to remember it's just a feeling. And there'll be better waves that begin to echo through the wasteland of your mind. Through the Milky Way, oh my love will hold you, hope it gets you through the night. Don't believe the little lies underneath the darkened skies. Stand up, I'll meet you there in the rain. Sancho. Sul Rádio. I